Casa 1, Happy Box, Eduardo Duz no mic, Chihuahua in the house. Sabe demais pra minha burrice, pra minha mesmice, minha monotonia. Vocês ainda tão pilhado com a sincronia e permanecerão enquanto não entrar em sintonia. Pelo fato de minha cabeça conturbada trazer versos nojentos pelas dores que eu sinto de apogia. Fiz um melô pra guria que me lambuza, tira minha blusa e transa logo com minha melancolia. São pelas dores, sim, eu juro, convivo com dor. Tento voar alto, mas meu corpo pesa porque eu sou um condor. Com sangue consagrando consequências consagradas. Com sangue eu tô consagrando consequências odiadas. Com sangue eu tô consagrando consequências tão sagradas. Com sangue eu tô consagrando consequências tão amargas. Oh yeah, yeah. Meu pau goza, mas minha consciência não. O prazer sem coração, pra mim já perdeu tesão. Só falam de porra de flow e nada mais. Talvez o Freud explique pra vocês que eu faço essa merda por paz. Olho no espelho, vejo tanto defeito que virou elogio às merda que esses mano tem falado a meu respeito. Oh, oh, oh, prometo não chorar, mas não prometo cumprir. Prometo sorrir, pelo menos pra ti. Prometo fingir. Oh, oh, oh, meu peito chora, público aplaude. Tô indo embora, fica longe da família. Eu larguei minha mina pra abraçar meu sonho. Foda, um dos sonhos tinha essa mina no meio. Eu vivo no receio, se pá pagando o preço. Duro que eu nem sei se eu tenho esse dinheiro. Se eu não tiver, vai ser o que Deus quiser. Posso até perder a porra da minha esperança. Mas desde criança eu aprendi que não se pode perder fé. Não, o importante é manter fé. MC de condomínio não, MC condomínio com dor. Enquanto vocês são meros pardais, como é fácil dizer quanto que eu sou bom. Mas prefiro cantar minha podridão, pois é o que me alivia mais. Talvez não agregue nada a vocês, não, não. E eu peço perdão por isso, mas antes de mudar o mundo eu quero mudar a mim mesmo. E isso não é viagem, é meu maior compromisso. Letra sem punch, letra vazia. Letra sem referência, letra vazia. Lágrimas na caneta, letra vazia. Seu vaso tá vazio, sua visão vazia. Nunca vão entender essa merda aqui, mas talvez um dia vocês entendam o motivo. A maioria das respostas tá na vida que eu vivo. E isso ninguém acha em livro, não. Oh, oh, oh, prometo não chorar, mas não prometo cumprir. Prometo sorrir, pelo menos pra ti. Prometo fingir a minha calma. Provém do bem estar da minha alma. E poder cantar isso aqui pro mundo todo. O mundo todo ouvindo um poeta no lodo. O mundo todo ouvindo um poeta no lodo. O mundo todo ouvindo um poeta no lodo. Minha cabeça masoquista tem me trazido conquista. Eu tô no campo jogando, sou jogador. Vocês são comentaristas. A cada jogo uma nova fratura. A cada jogo mais vida no coração. A cada jogo uma medalha na estante. A cada jogo uma nova superação. Ei, hey.